Aleluia. Uma aliança eterna, amém, amados? Glória a Deus, como nós cantamos, tudo que Deus faz. Deus não faz para ter fim, para acabar. Toda a grande construção de Deus, tudo o que Deus sonhou e pensou, principalmente acerca de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, e principalmente acerca da igreja, Deus pensou para a eternidade. Amém, amados? Quero que os irmãos abram. Hoje eu só vou introduzir mesmo a palavra que Deus colocou no meu coração, e amanhã nós vamos caminhar um pouquinho mais durante o dia, de manhã e à noite. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Digam comigo, as que se veem são temporais. Todas as coisas que se veem são temporais. Porém, as que se não veem são eternas. Aleluia, Senhor. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu quero dizer para os meus irmãos que Deus me trouxe até aqui, neste lugar, unicamente para cantar, falar, meditar e investir em coisas eternas. Nada que seja perecível tem a ver com a minha vida, porque Deus tem me ensinado como seu ministro a investir nas coisas eternas, porque o reino de Deus é um reino eterno. Jesus é eterno, e ele criou uma igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse que este é o seu maior dom na nossa vida, a vida eterna. Este é o maior dom de Deus na vida da igreja, de modo que o que nós estaremos proclamando aqui juntos, isto aqui é algo eterno. Glória a Deus, que bom que esse tema é um tema eterno, não é um tema perecível. Muitas vezes a gente vai a encontros e a primeira coisa que a gente vê é um tema perecível. Como ser próspero na terra? E tudo o que se fala é sobre dinheiro. Não que não seja importante dinheiro e receber e ganhar bem e ter um emprego e viver dignamente. Mas a palavra nos ensina, amados, como homens e mulheres de Deus, como gente que vai povoar o céu, a começar a dar um pouco mais de importância aqui na terra, nas coisas que são eternas, e não tanto nas coisas perecíveis. E o nosso tema, eu vou falar sobre 5 alianças. Primeira, aliança com Deus. Segunda, aliança com a igreja, que envolve a nossa unidade entre os irmãos. Terceira, aliança com a nossa liderança, com os nossos pastores, com os líderes que Deus tem nos dado. A quarta aliança é a aliança com a família, com a esposa, com os filhos. E a quinta aliança é a aliança com o nosso chamado. Nós estaremos falando amanhã, mas hoje eu queria meditar só sobre essas coisas, sobre o que é eterno, amados. Deus fala para nós atentar para as coisas eternas, para nós prestarmos atenção, para nós investirmos. Para atentar quer dizer investir, olhar bem firme, olhar com atenção, para ir na direção. Isso é atentar, isto é, quer dizer, o melhor investimento da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, de tudo que Deus tem nos dado, dos nossos talentos, deve ser nas coisas eternas. Mas se nós olharmos ao nosso derredor, quase tudo é passageiro, inclusive nós mesmos. Eu estava falando com o pastor, né, sobre o nosso coração, né, que nossa genética cardíaca, a dele é parecida com a minha, temos que cuidar bem, né, o nosso coração, porque o homem é perecível, às vezes dá um piripaque, morre cedo. Eu estava contando meus tios, eu tive 18 tios, 12 já morreram do coração antes dos 60 anos. Eu não disse isso para o Senhor, porque o homem é perecível. No Salmo 103 diz que o homem é como a palha, que já se olha e não está mais ali, não está mais lá o seu lugar. Nós mesmos somos perecíveis, e tudo isto que nós estamos vendo é perecível. Tem um lugar no mundo que eu gosto muito de ir, sempre que eu vou na Jordânia ministrar no meio dos árabes, eu peço para eles me levar em Petra, uma cidade chamada Petra, onde foi construída toda uma cidade construída nas montanhas e construída de pedra, e ali tem muitos monumentos esculpidos na pedra. Mas o que me chama a atenção, e Deus sempre me fala, quando eu pego aquele prospecto e ali está escrito que aquilo ali foi criado há 3 mil anos atrás, e só serve como um monumento, não serve para mais nada. Todas as pessoas que investiram, que deram a sua vida por aquilo, que morreram, a rainha que deu seus filhos por amor àquela cidade, entregou aquilo que lhe era mais precioso para tentar salvar o tesouro que tinha ali naquela cidade, logo logo os romanos dizimaram com tudo, perderam tudo, e aquela cidade virou um monumento lá esquecido no meio do deserto, e está ali até hoje. E às vezes no meio da igreja estamos exatamente assim, investindo, dando a nossa vida, dando o nosso sangue nas coisas perecíveis desse mundo, e deixando o que verdadeiramente vale para Deus para trás. Sabe o que é eterno para Deus? Começa com a nossa vida, com a nossa alma. Deus fez a alma do homem para ser uma alma eterna, meus irmãos, aleluia. E a uma alma, glória a Deus. Por isso que tem grande alegria no céu quando uma alma é resgatada para o eterno, quando uma vida sequer, todo o céu move, e aí começa a adoração. Aí nós precisamos ver, meus amados, qual é a perspectiva do céu, de tudo isso que nós falamos, cantamos e ministramos sobre adoração. A alegria do céu não é quando a igreja se junta para celebrar. Eu creio que Deus se alegra, que o coração de Deus se alegra quando nós estamos vivendo em unidade como igreja, numa cidade, na terra, fazendo projetos juntos. Mas a grande adoração, o que promove a adoração no céu, a palavra diz, é quando uma alma se converte, uma alma conhece a Deus, uma alma chega no eterno. De modo, nós não podemos falar sobre o eterno sem falar da alma. A alma, Deus fez para ser eterna, e a obra da cruz é o que devolve a eternidade à alma do homem, porque o homem sem Jesus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas a alma é tão importante, cada alma, cada pessoa, cada vida é tão preciosa, tão importante para Deus, que aprouve ao Senhor enviar seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus está interessado que cada um de nós tenha vida eterna. Amém? Você já pensou que Deus te fez? Deus te moldou? Deus fez você nascer para viver eternamente? Hein, irmã? Glória a Deus. Não para morrer como nós cantamos, mas para viver, e vida em abundância. Sabe quando começa a sua eternidade, meu irmão? Começa hoje, começa aqui na terra. Eu já estou vivendo a vida eterna. Se o coração aquele, pastor, né, fazer passar, eu creio que Deus vai nos dar longevidade, a você e a mim, em nome do Senhor Jesus. Porque nosso coração é teu, nós cantamos, Senhor, meu coração é teu, aleluia. Ele vai cuidar bem do nosso coração. Mas se algum de nós passarmos, a eternidade já está acontecendo. Você só passa para a eternidade a viver sua alma vivente com Deus, e nós precisamos crer como crer desta maneira, amados, porque este é o evangelho, o dom de Deus, é a vida eterna sobre cada um de nós. Isso não é por força, isso não é por violência, isso não é por imposição, isso não se compra, isso não se vende. Amém, igreja? Se alguém quiser vender a vida eterna, não compre. Viu, irmão? Se alguém quiser vender o eterno para você, o eterno não é vendido, não é trocado, não é negociável. É de graça recebeis, de graça dai. É uma dádiva de Deus. Este é o dom de Deus, o presente de Deus para cada um de nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna, porque a alma é feita para viver eternamente, amados. Então, eis aí uma coisa que nós já devemos investir. devemos atentar, devemos prestar atenção. Algo que Deus dá interesse, nós precisamos dar interesse. Se Deus valoriza almas, nós precisamos valorizar almas. Se Deus valoriza vidas, nós precisamos aprender a valorizar as vidas, amados. E a igreja tem que ser um lugar onde cada pessoa tem valor para Deus, é valorizada para Deus, aleluia, porque hoje em dia se fala muito em números, ter um grande número de pessoas, quando a palavra fala de uma alma, promover grande alegria no céu, quando uma alma, então se cada um de nós colocar no nosso coração a importância de ganhar, de discipular, de consolidar, de trazer para o reino de Deus, uma alma sequer, você estará atentando para algo que é eterno para Deus, amém? Então as vidas são eternas, porque Deus é eterno, aleluia, o sopro de vida, onde está o sopro de vida de Deus? É para a eternidade, amém? Você já recebeu esse sopro de vida de Deus? Para ter alianças, amados, para ter alianças, você tem que acreditar no eterno, você, para ter alianças perenes, e eu vou dar o meu testemunho, as alianças que Deus tem me feito fazer na minha vida, minha aliança com Deus, não é uma coisa de ioiô, que acaba com as dificuldades, que acaba com as lutas, que acaba com as provações, ah, Deus me abandonou, não, minha aliança com Deus é algo que permanece, que vai até o fim da minha vida, eu vou cumprir esta carreira, guardando a aliança que eu tenho com o meu Senhor, e que Ele tem comigo, porque a aliança é eterna, Deus leva a sério cada uma das nossas alianças, a aliança que temos com o corpo de Cristo, isto aqui que estamos celebrando, a unidade, não é apenas cantar juntos, não é só fazer um projeto juntos, aleluia que estamos fazendo um projeto juntos, mas unidade é uma vida de aliança com o corpo de Cristo, é saber que você e o seu irmão estão na eternidade, estão no eterno com Deus. Então eu queria nessa noite só que os irmãos meditassem sobre o que é eterno na sua vida. Se você está atentando para as coisas eternas ou sua vida tem sido uma continuidade de coisas perecíveis, de investimentos perecíveis, de granjear, de guardar coisas perecíveis. Deus tem me falado muito a isso porque eu estou envolvido em muitos projetos pelo mundo afora e o Senhor tem dito que os nossos olhos, eles nos enganam, eles às vezes pensam, né, que quando você investe em alguma coisa desse mundo, alguma coisa, né, eu vou comprar isso para o projeto, calma irmãos, você tem que investir no eterno, tudo que Deus nos dá, seja para investir no eterno, tudo que Deus tem dado para a sua vida, todos os recursos que Deus tem colocado na tua mão, tem que prosperar, e a única maneira de prosperar é quando você investe no eterno. Eu louvo a Deus por alguns ministérios que tem na nossa nação, que Deus tem levantado para investir naquilo que é eterno, e que deste encontro gere uma visão, gere verdadeiramente um investimento da Igreja do Ceará, da Igreja de Fortaleza, no que é eterno, que deste congresso gere uma grande colheita, nasça uma grande colheita, e nasça uma unidade verdadeira no meio do povo de Deus, gere projetos para a salvação de vidas, aleluia, que os recursos que Deus vai dar para este projeto, em nome do Senhor Jesus, gere o eterno, seja investido no eterno, seja para investimento nas coisas eternas de Deus, amém, amados? Glória a Deus, porque o nosso Deus é eterno, e de eternidade a eternidade Ele é Deus, e Ele nos chama para vivermos com Ele eternamente, e para você meu irmão, você minha irmã, atentar às coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. Feche os seus olhos. Pense na sua vida o que é eterno. Eu quero te dizer, sua alma é eterna. Quanto você tem investido na sua alma? A alma dos seus filhos é eterna. O quanto você tem investido na alma dos seus filhos? Sua esposa, seu esposo, Deus criou como seres eternos, com alma vivente para serem eternos. Invista na vida deles. seus irmãos e irmãs, cada alma aqui presente é eterna. Cada pessoa neste mundo, Deus fez com uma alma eterna, e nós devemos investir no eterno, para a honra e glória do Senhor. Investir nossas vidas. Às vezes gastamos tanto recurso pagando coisas deste mundo que são perecíveis, que amanhã não valem mais nada. Gastamos em casas, em carros, em joias, em coisas que passam, que são temporais, e que a traça, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome, que vem a chuva, oxida, vem a umidade, oxida, a maresia, oxida, destrói, passa o tempo, não tem mais valor. Sabe por quê? Porque é perecível. Mas quando nós investimos no eterno, quando nós levamos pessoas para Jesus, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós temos comunhão uns com os outros, quando nós aconselhamos uns aos outros, quando nós investimos numa pessoa que está frágil, quando nós alimentamos uma pessoa que está faminta, quando nós vamos atrás do perdido, pelo Brasil, pela cidade, pelas nações afora, e investimos nessas vidas perdidas, nós estamos investindo no eterno. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos auxilie, que nesse encontro nós façamos e vivamos as alianças eternas que Deus tem nos chamado para viver, em nome de Jesus. Amém.